Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br. Do meu lado direito, ele que não trabalha vendendo cortina, mas trabalha vendendo seu cutina, Wesley Zop. Também foi um erro de corretor, estou vendendo cortina mesmo. Do meu lado esquerdo, ele que é o Jonathan da nova geração do interior de São Paulo, Gabriel Osmar. Eu sou o Jonathan da nova geração. Ok. Não entendi, Bruno. Você tem que se especializar mais em funk. Tudo bem. Na década de 90. Funk infantis. O nosso substituto que gosta de pegar atalhos que deixam o caminho mais longo só pra não ter que dirigir do lado de gostosas malhando, Anderson Negão. Fala, negrada! E o pior é que não foi a esmo isso, não. Ele desviou de uma avenida... Que tinha mulheres fazendo caminhada, mulheres, modelos, manequins. E ele, não, vamos por ali, onde só tinha mato e vendedores de garapa. Cortina. De cortina. Consumidores de cortina. Frequentadores assíduos do Tobogrã. Tobagrã. Como convidados aqui hoje, eles que inventaram a tradição dos ovos de Natal, Michele do blog Fala Michi e Marco Mioli. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim participar aqui do Chorume e viemos trazer os ovos, né? O pessoal tava pedindo. O Michael com os ovos na mesa. Agora entendi, então. Mas decorado. Olá, pessoal. O dono dos ovos, né? Não precisa falar muito. O cara que tem culhões na mesa não precisa falar muito. É, a gente aceita o Anderson Negão toda semana. Não fala nada também, velho. Não. Bom, preciso. E eu, gosteando dessa equipe de conhecedores de imóveis planejados, Douglas Domiciano Ganso, o único host da podosfera que quando está gravando, imagina que o microfone é um pênis para ficar mais entusiasmado. Isso parece, velho. Chega até a escorrer baba dos lados. Não é, é baba, é meu gloss que eu passei. Tava um pouco demais, eu achei. Gloss. Você come frango frito assim. Quando eu vou comer frango frito, eu passo gloss, porque o cara que vende frango frito merece estar bem apresentável ali. Tem razão, desculpa. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, podcast que é igual postar foto de yoga em ambientes alternativos. Mas porque daí todo mundo se empolga. Isso, aí. Ninguém se importa e acha ridículo ainda por cima. Yoga na praia. Na praça. Na praça. Yoga na chuva. Antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. E o primeiro deles é a maneira de manter o Chorume funcionando sempre, com todo o DPVAT, não é, Wesley Zop? Sim, é importante. Estamos usando o DPVAT agora para poder manter o Chorume. O que, que é o DPVAT? DPVAT é disposição, prazer, vontade, alegria e tesão. Muito bem. É uma sigla aí. E como você mantém o DPVAT do Chorume, Wesley Zop? Consumindo sorvetes e chamales. Chamales, para aquele cara que vive no Afeganistão, aquele afegão médio que se formou em farmacologia, Gabriel Asmar, e não entende o que é uma chemale. O que é uma chemale? Chemale é uma mulher com um acessório de amor. É uma mulher completa. Exato. É um pênis. Mulher... Para o afegão entender, é o que não tem esfirra, tem kibe, né? Sim. Com cremili. Com cremili. É aquele belo travesti. A gente então consome sorvetes e travestis através da nossa esbolinha e através da nossa lojinha. Então, os nossos esboleiros dessa semana, eles têm o direito. O dever também não, só direito? Não, eles devem ter algum dever, mas eu não conheço. Não, você não conhece todos que não, colaboraram? Não, não conheço o dever de todos. Ah, tá. Mas eu conheço o direito de todos. Muito Quer bem. Receber um belo elogio vindo das entranhas glúteas de Wesley Zop? Vou confessar que dessa vez não fui eu que tive a ideia. Não? Não, eu fiz uma reunião essa semana aí, vocês ficaram sabendo, não sei. Pelo tobagrama, mandei umas fotos lá. Fiquei sabendo que você estava ocupado. Sim. Não pagou aqueles R$327 que você me deu. Não paguei mesmo. Mas vou pagar. Não, vou tudo pagar. Bem. Calma, tudo calma, Douglas. Fiz uma reunião aí, convoquei algumas pessoas conhecidas nas interwebs. Um exemplo, o criador do WinRAR. É, eu fui. Encontrei com ele, okay. Encontrei com o Benito de Paula. Benito de Paula, famoso. Ele é famoso, sim. Influente. É. E com as duas mães do professor Clayton. As duas mães, uma é vagabunda, outra é Carola. Eu queria as duas opiniões ali. Sim. E a gente falou, putz, faz tempo que as pessoas não elogiam mais as outras com nomes de manobras de ginástica olímpica. Então, é verdade mesmo. Faz tempo. É verdade mesmo. Então. É, a última vez que eu vi alguém elogiando isso foi nas Olimpíadas. E não faz tanto tempo assim, pra falar a verdade. Não, mas qual Olimpíada? Não, de 2016. Ah, né? Tá. Mas sim. Tudo bem. Não, mas faz tempo. Eu não discuto com uma mãe Carola e uma mãe puta. Cara. Não, vagabunda. Mas são os nomes delas, não é um título, não é um adjetivo. Ah, não. Ah, então eu discuto sim. Às vezes eu nem sei o nome da pessoa com que eu tô discutindo. Mas ótimo. Então, nome de manobras de ginástica olímpica é o que você trouxe para os nossos esboleiros serem elogiados. Exato. Parabéns, Wesley Zop. Você me surpreende cada vez mais. Obrigado. Assim como uma ameba sempre me surpreende quando faz mitose. Que parece um ovo frito com duas gemas. Sim, parece mesmo. E assim como um ovo me surpreende quando tem duas gemas também. Que daí você lembra da ameba fazendo mitose. Sim. Mas então, o primeiro esboleiro dessa semana foi ele, Paulo Henrique de Carvalho Ribeiro. Como ele merece ser elogiado, Wesley Zop? Um triplo carpado. Você acaba de esgotar a opção da maioria. Um triplo carpado, porque o Wesley Zop gosta de três pau no cu ao mesmo de tempo. De uma vez, é sempre três. É encarpado, sempre encarpado. Não gosta daquele peludo, aquele veiudo, não. Carpado. Ele gosta daquele carpado. Mais escamado, né, a gente pode dizer. Que é, tem um bigode, sim. Alguns é laranja. Não vou negar, não, mas é o que ele gosta. E o que falar de Samuel Muca, Gabriel Asbar? Sim, que é ridículo esse outro. Samuel Muca. Muca, sei lá. Samuca. Esses dias conversando com ele no WhatsApp, ele falou pra mim que é cego. Eu falei, mas porra, o cara fica mandando emoji, fica mandando... Como que é cego, porra? Ah, não... Momento Dúvidas de Wesley. Não, mas eu queria que vocês tirem uma... As cegas também têm acesso a emojis. Sim, tem acesso. Elas também qual que eu tô mandando? Qual que eu tô mandando? Ah, mas foda-se. Vai dizer que o emoji que você manda tem alguma coisa a ver com... Aparentemente tem. Aquele emoji sorrindo de ponta cabeça. O que significa aquela merda, bicho? É, bom, aquilo lá não tem sentido mesmo. Então... Ah, não, então não tem nada a ver com o que eu falei. É, não, um preconceito seu que você carrega. Não é preconceito. Desde aquela vez que não. Você ficou louco lá de craque, pegou e deu culpa a três cegos. Não sabia que era craque. Eu achei que era blocos e fermento. É o que falaram pra mim. Sim, então. Ele vai dizer que não sabia que eram cegos também. Não, não tinha como saber. Samuel Muca, Gabriel Osmar. Um belo duplo twist, Carpa. Oh, por quê? Porque gosta de dois pau no cu. Com uma pitadinha de limão. Mas torcendo, porque é twist. Fazendo giratória. O twist era por causa do limão da Pepsi Twist. É, não, mas daí é pra limpar a cabeçota. Ah, de novo, o Douglas vem patrocinado aqui. Falar da Pepsi Twist. E o que falar de Lucas Vinícius Massolini Corrêa, Anderson Negão? Tetra carpado Twist 360. Não, mas isso não existe, pelo amor de Deus. 360 é o quê? É o giro ou é a temperatura? É o giro. Ah, não, então existe. Não, então por quê? Porque gosta de quatro pau no cu. O que falar de João Matheus Costa, Wesley Zop? Cambalhota invertida. Cambalhota invertida. Sim, tem na ginástica olímpica. Antes por que quê? Porque gosta de um pau no cu. Invertido. Invertido. Invertido. Ou seja, ele dá cusada no pau. Ele gosta de um cu no pau. Então. O dele, no caso. Exato. Falar de João Paulo Fernandes Gava, Gabriel Osmar. É uma estrelinha. Ele parece mesmo. Por que o Wesley Zop? São cinco pontos da estrela, né? Não sei se tá implícito aí o que que é. Por que gosta de cinco pau no cu, então? É isso? E rotativo ali, ó. Forma simétrica. De forma... Mas nem todo mundo consegue dar uma estrelinha perfeita. É, ah, é bom. Verdade. Mas esse consegue. Eu já vi grandes ginastas como o David Copperfield, por exemplo. Não consegui nem dar uma estrelinha. Era ginasta, mas é bom saber. Obrigado. É. Cara, antigamente todo mundo fazia ginástica. Ah, tá. Não, mas não que era profissional. Não. Tá. E o que falar de Sérgio Abílio Pereira Pires Júnior? Parece o nome de político, né? Sérgio Abílio. Será que já é a campanha de 2018 aí? Que falado! Sérgio Abílio, então, Anderson Negão. Mortal, mas não é qualquer mortal. Tá, ele é um mortal, tudo bem. Tá. Apesar de parecer um deus, né? Ele é um mortal mesmo. Vai, vamos passar pra outro. Ah, eu quero um mortal, o cara tem braço. Não é, não. E não é um mortal qualquer, não é. É político também. Ai, tá desesperado. Não, deixa. O que falar de Hiller Ferreira de Souza, Wesley Zop? É um duplo mortal. Por quê? Tem um irmão gêmeo. Eles são mortais. Ambos mortais. Mortais normais. Mas gosta de pau no cu também, que a gente sabe. Um do outro. Um do outro. São irmãos gêmeos. Não sei o que os gêmeos fazem, não. É o mundo secreto dos gêmeos. Exato, cara. Mengele, cara. Esse cara é fruto das experiências do Mengele, cara. Então... É possível. E quando ele esteve aqui fazendo churrasco no Brasil. E o que falar de Leonardo Amaral, Gabriel Osmar, pra encerrar nossos esboleiros? É um triplo twist drupado. Oh, Gabinho. Tá entendendo? Eu não entendi muito bem, não, mas tudo bem. Mas deve gostar de pau no cu também. Resumindo. Drupa, ele gosta. De dois em dois. Então são seis. É muita pemba. É muita pemba, mas belas pembas. Viu aquela pemba, assim, que foi criada no azeite, assim. Ah, aquela que dá até a melhor é, do mundo. É atrativo, é atrativo. Aquela que é dourada, assim, tratada com cenoura e bronze. hidratante Monange, esse tipo de dourada. Esses foram os nossos esmoleiros, então você pode se juntar a eles e receber belos elogios aqui. Obrigado. Jamais ofensas. Não, ninguém ofende ninguém. Contribuindo lá no chorume.com.br/esbola, ou você pode adquirir um produto nosso lá na lojinha chorume.com.br/lojinha. O que tem lá, Gabriel Asbar? Tem camisetas 100% algodão? Com acabamento fino. Acabamento fino, produzido por quem, Gabriel Asbar? Pelo Chorume, pela confecção do Chorume. Anderson Negão acompanha todos os processos lá com seu alto rigor de qualidade. Isso acho que vai cair as vendas. Peraí, eu vejo tudo certinho, tá? Então temos 4 modelos de camiseta lá pra você comprar, se divertir e sair desfilando. Camisetas que quando você veste e vai pra rua da sua cidade, aquela rua que ficam os travestis, as travestis ficam assanhadas com você. Tem até um desconto, às vezes. aí depende da sua negociação. Não tem nada a ver com a camiseta. Exato. E não deixa cheiro na teta, né? Mas é importantíssimo. Também temos o que mais lá, Gabriel Asbar? A nossa querida Canecta. A nossa Canecta. 99,9% vidro. 1% tinta. Um pouquinho ali, uma Canecta de chope lá pra você se divertir, se embebedar e sair atropelando padres na frente da porta da igreja aí. Não é regra, mas fica aí a dica. Exato. Cada um se diverte como quer também. Exato. Não podemos esquecer de falar aqui que temos agora um audiodrama lançado todo dia 10. Então, pessoas me param na rua, Wesley Zop, perguntando que dia que vai sair a continuação de Filhote, I Want to Believe? Todo dia 10. Não pra sempre, né? Até esgotarem os episódios. Ah, sim, é verdade. Mas, então, todo dia 10 do seu mês é pra sair um capítulo aí do nosso audiodrama. Se você não conferiu, confira lá, ouça lá. Se já ouviu, ouça de novo. E também temos lá, estamos participando num quadro que o Minuto de Silêncio está organizando, se chama Teste de Graça. Que é um quadro que o nome já diz, você testa piadas. Então temos um quadro lá que a gente começou, é o PadreCast. Então se você quer ver, a gente lançou no nosso feed, mas também tem lá no feed, procure lá no seu agregador de podcasts, Teste de Graça, onde tem 30 pessoas mandando áudio todo dia lá. Um por dia, não é 30 que mandam todo dia, não. Só. Imagina o Padre Cast todo dia sendo gravado. Eu não ia ter mais voz pra nada. Então, confira lá também. Esses foram os nossos recados. Vamos para o momento dele de brilhar, o nosso menino, que é anunciador profissional e é o Jonathan da nova geração. Apesar que acho que sempre vai ser a nova geração, né? Porque não muda esse nome do cara. O cara tem 70 anos. É da nova geração. Eu sou da nova geração. Mas temos ele aqui, Gabriel Asbar, um anunciador, ele, Wesley Zop, que em 1982... ganhou a final de anunciador de torno CNC, lembra, Wesley Zop? Mas puta competição acirrada, amigo. Exato, em cima de quem, Wesley Zop? Ele e o Bigode, cara. Bigode, pô. Que não tinha bigode, mas era polonês, isso ninguém conta. Isso. Não sabia nada de português, até por isso que não conseguiu anunciar o torno. E nem sabia o que era um torno CNC. Ele chamava de outra coisa. Existem tornos CNC na Polônia. Mas, Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Eu Queria. Eu Queria! Um podcast, um episódio de podcast de momento desabafo, onde você fala de coisas que você queria. Coisas que você queria fazer, coisas que você queria ter, coisas que você, sei queria lá, pro mundo. Queria pro mundo, queria pra sua vida, queria que morresse, explodisse. Ah, peraí, pode isso? Não olha pra mim não, não olha pra mim não. Ô, negão! Então vamos lá pra esse podcast que eu queria que acabasse hoje, mas pelo jeito não vai acontecer. Aqui. Não é o Chorume, não. É meu pipi. niceness. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to your past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. When a step Muito bem, como é de costume, então, o primeiro momento é dele, Wesley Zop, um cara que muito desejoso na vida. É, eu queria muita coisa. Mas vou falar para você dizer uma coisa que você queria explicar ela, por que a importância disso. Vamos fazer diferente aqui hoje. Ah, vai ser estranho, né? Daí você vai explanar aí... O porquê do desejo. O porquê do desejo. Mas só eu vou fazer isso ou todos que vão falar isso também? É só você. Hoje é o seu podcast. Não. É só eu que explico. É o novo formato do Chorume. A gente vem aqui pra te ouvir e você vai falando. Semana que vem, ó, Gabriel. Com o mesmo tema. Agora a gente sabe o que ele queria também. Tá? Ia ser bom, cara. Ia ser bom. Fica aí para o próximo ano, quem sabe? Vai ficar legal isso. Mas vamos fazer todo mundo explicando, Tudo bem. Bom, uma coisa que eu queria, cara, desde pequeno, inspirado em meu tio, que não era... que era policial. Não, esse era. Ele era policial, mas também era bombeiro. Falei, pô, vou querer ser bombeiro. Sempre quis ser bombeiro. Bombeiro, explique aí, pra quem não sabe o que é. Assim, não bombeiro hidráulico, não é isso que eu tô falando, não. Bombeiro de resgate. Meu sonho é consertar privada. Meu sonho é tomar bomba, ficar marom. Bombeiro. O cara é bombeiro. Vender bomba pra adolescente em academia. Contra a lei. Junto com o meu tio policial. Não bota perigo, O meu tio policial, que daí eu molhava a mão dele ali enquanto eu podia vender bomba. Ele trazia do Paraguai as bombas. Não é esse tipo de bombeiro, idiotas. É bombeiro de resgate. Bombeiro de resgate. Bombeiro que apaga incêndio, resgata gato em árvore. Salva vidas. É isso. Combate um fogo. Combate, nunca combate o crime, não, mas... Não, existe crimes incendiários, né? Combate o crime. Abrir hidrante sem a polícia te bater com o cacetete nas costas. Porque às vezes tem hidrante e você não tem nenhum bebedouro por perto. Você vai abrir ali pra beber água, você já é julgado. Depois você vê... bombeiro... Pode abrir. Exato. E aí? Você tá com sede ainda. Não, abre pra abrir. Né? Vou abrir aqui porque eu posso abrir isso aqui. Exato. Pra escapar um pouco de água. Tá com muita pressão isso aqui. E outra, por que os caras colocam hidrante nos melhores lugares pra estacionar também? É uma sacanagem isso aí. Mas, Wesley Zop, vou te dizer uma coisa. Diga. Acredite nos seus sonhos. Não dá mais, cara. Como assim? Não dá mais. Você não quer mais ser bombeiro? Queria ser, mas não posso mais. É por quê? Por causa da sua perna de pau, será? Não, até facilitaria se fosse um resgate na água, né? Mas, não é. Não no fogo, né? Não, no fogo eu não afundaria, mas podia resgatar até lá na boia dos afogados lá, dava pra chegar, mas não posso mais. Por quê? Cara. O que aconteceu, exato? Estou com 36 anos de idade. Certo, nunca é tarde. Só isso. Nunca é tarde para buscar seus sonhos, né? Muito bonito isso. Isso que eu penso. Não. Mas o limite para você ser bombeiro é 32 anos. 32 anos? Passou de 32? Você não pode mais. Se você já for... Para você começar, né? Pra você começar. Eu conheço bombeiros mais velhos. Tem bombeiros aposentados. Sim. Com 33. Com 33. Não, e você tem que fazer um ano de... Você tem que ser um ano polícia militar. O limite de idade para começar é 32. É, para entrar como bombeiro é 32. Como bombeiro. Mas você já tem que ter um ano o concurso de policial militar. Exato. Exercendo. Daí você pode prestar o concurso para bombeiro. Então... Provando que você resgata... Gatos em árvores. Vê um negro suspeito, bate na lua. Mas... Não falando que era por isso. Falar que era por qualquer outra coisa. Exato. Meu cara carregando um leite já atira. Exato. Não posso mais ser bombeiro. Então, por causa do limite da idade. Já passou da idade. Exato. Você tentou pelo menos ser policial? Não. Você começou do início? Ele falou por causa do limite da idade. Porque já faz 10 anos que ele é policial, pelo jeito. É só isso que impede ele. A idade. A vida leva você para outros caminhos, do Em negão, jogadores de sonhos aqui. Não. Queria ser, cara. Você, quando trabalhava em empresas, porque hoje você é um autônomo. Sim, é verdade. Paga todos os seus impostos. Isso, pago. Vamos falar que eu pago. Emite nota até pra sair de casa. O pior é que não tá tendo que fazer. Não sonega, não. Não sonega, não. Você, quando fazia, trabalhava em empresas, você era aquele cara que ficava nas abrigadas de incêndio? Não era também. Mas que porra é essa então de sonho, cara? Cara, você, eu aposto que era aquele moleque piromaníaco, filho da puta, que colocava fogo nas coisas, era isso? Não, nunca taquei fogo em nada. Nunca tacou fogo em nada. Tem medo de já fogo. Já taquei fogo sim, mas não é por isso que... Já estourou bombinha. Já estourei bujão. Já estourou bujão? É. Isso não existe. Bujão, será o bujão? Era o vizinho dele. Nossa, hoje eu estourei o bujão. Tá explicado o que não é bombeiro, né? Não se faz isso com o cidadão. É, velho. Lá na construção. Eu peguei o bujão lá, tirei todo o gás do bujão. Não sabia que eu ia ser julgado aqui, não. Então já era, não dá mais. Não dá mais. Mas quando eu for senador, mudar. Boa. Apesar que acho que nem precisa ser senador, acho que um deputado estadual talvez já contribua. Porque mas você militar... tem o sonho de ser deputado estadual? Não. Então vou esperar você ser senador, não, ué. Daí eu posso influenciar um deputado estadual. Bom, você nem falar que teve a ver com ele. É coisa de other Brexit. Você não entende disso aí? Eu não entendo mesmo. E você, Anderson Negão, que você? Você queria muitas coisas também. Sim, queria muitas coisas. Ser bonito. Ô, matou! Ser inteligente! Ter feito a pauta sem derrame. Pegar mulherada. E aí, o que você queria? Você já matou tudo que eu tinha. Acabou com a pauta. Não, desculpa, não tem nada aí, não sobrou nada. Eu vou contar o que aconteceu. Essa semana estive na casa do Douglas. Esteve mesmo, eu não me orgulho disso. Edite essa parte. E nem chamou também. E eu nem sabia que ele esteve. Eu vi que sumiu coisas do farol lá. Douglas me viu lá, sim. O Wesley me viu. Não, eu tava lá também? Eu tava lá. Você tava lá. E a digníssima do Douglas me solta a célebre frase. Deve ser chato ser bonito, né? Não tem aquele ar de conquista. Eu falei, deve ser muito chato mesmo. Pô, já pensou ser bonito? Que chato. Já pensou você ser bonito, rico, pirocudo? Nossa, deve ser muito daí ruim. Daí você não tem luta. É. Não. É. Seu Gabriel Asmar, não tem graça. Pô, já pensou, cara? Conquistar então é uma coisa que mulher. Você não queria. Você não queria ser bonito? Ou você está discordando dela e quer, e queria ser... queria não querer. Ah, boa. Eu queria não querer ser bonito. Você queria ter essa consciência política, poética. Exato. Você queria não ter ido na casa do Douglas pra ouvir essa frase. Não, eu queria, cara. Então, porque é bom você então, saber. Então o que você queria? Eu queria não saber que ser bonito é bom. Não. Mas, então fardo, né? É, realmente, deve ser muito ruim. Cara. Porque eu comecei a pensar, falei, nossa, que chato. Putz. Peguei uma mulher aqui. Ai, que chato. Legal. Você não... Como que eu vou dizer? Não, eu acho que melhor não dizer. Vai, diga. Não, tem coisa, Douglas. Você vai falar por falar e vai ofender e vai humilhar a pessoa. Ah, tem gente que não aguenta a verdade. Exato. Então, às vezes é melhor negão, você nem falar. Se o negão fosse um ovo, ele estaria enfeitado demais. Ah, eu não consigo porque eu não sou bonito. Já expliquei pra ele que ele tem que começar pela categoria de base. Ele não entende isso. O Messi, cara, ele não começou jogando no time A do no Barcelona. Barcelona. Atacante. Entenda, você tem que começar no fraldinha, depois você vai pro dentinho. E que significa? O que significa isso em termos femininos? Começar pelo fraldinha. Pega uma idosa que usa fralda geriátrica. É verdade. É de trás pra frente. Não, tem ordem. Não se prenda a uma ordem. Não. Depois é o dentinho. O que é? Tem pelo menos um dentinho na boca. Entendeu? Aquele ali. Ou como meu pai diz, tem que ter dois. Um pra brigar rápido e outro pra doer. Ah, boa. Aí, é uma boa. Um pra você socar com as seis brigas também. Ou pra faltar um dente só também. Exato. Sei lá. Mas tem que começar de algum lugar. Passa ali na frente do asilo. Não custa, cara. Leva uma flor. Leva uma flor, uma pasta de dente. É. Um novelo de lã. Porra. Uma agulha de tricô. Exato. É assim. Um sabonete febo, bicho. Muito bem. E você, Michelle, o que você queria? Eu queria um emprego. Toma essa na consciência agora, seu idiota. É, você tem emprego, desgraçado. Você tem emprego. Você ganha 15 mil por mês. E agora você queria... Ai, eu queria não saber do fardo de ser bonito na puta que te pariu. Vai lá. Pessoa só queria um emprego, eu, 18 anos, país em crise, bicho. Pagar as contas, cara. Ter contas, né? Exato. Ter contas pra porque pagar. Porque às vezes a pessoa não tem nem coragem de parcelar em 12 vezes sem juros. Não tem como, né? Exato. Esse negócio de pagar boleto é superestimado. Não precisa pagar. Não precisa, não, realmente não, peraí, não precisa pagar. É, mas realmente também não tem nada a ver com o assunto. Não, não tem mesmo. É. Já falei que esse podcast aqui não serve de provas contra os processos que você leva. Nenhum juiz vai ouvir isso aqui e falar, ah, realmente não. É. Mas então você tá procurando um emprego aí? Eu tô. Você tá... Tá complicada a vida, né? Você faz 18 anos, acaba. É acaba a vida. É igual ser bombeiro que acaba com 32. Pra ser designer é com 18. É assim, ó, a vida acaba nos 18. Já é lucro. Mas, ó, mas tem uma coisa que é real isso aí, a comparação entre bombeiro e designer. Não, eu quero, vamos ver. Eu vou analisar. Porque hoje... Queria ter uma reverberação do Arnaldo aqui nessa explicação. Porque hoje tem os caras aprendem designer, cara, com 12 anos. Ah, isso é verdade. No YouTube, cara. Sim, isso é verdade. Então, às vezes, a pessoa se forma com 18 anos, já tá vendo pro mercado de design. É, ele pode contratar qualquer um de 12, é mais barato. Exato, e pagar a balachita pra pessoa. Vai pagar um absurdo aí de milão pra pessoa. Vai pagar R$980. Você tá aí. Louco, bicho. Tem aquele sobrinho de 12 anos que já faz tudo, né? Exato. Formata computador e tudo. Porra. Ah, Wesley, só vai dizer que você nunca perdeu negócios. Porque a pessoa falava, quanto custa pra roubar meu computador? E você deu o preço X, a pessoa falou, vou levar pro meu sobrinho, então, que formata de graça. Pô, direto. E ainda eu falo, leva lá. Ué. Então, Wesley, só pode ser que você não esteja só velho pra ser bombeiro, cara. Só velho pra minha profissão também. Exato. Porra. Talvez... Sorte dele que os monitores começaram a ficar mais leves. Exato. Agora é só de 10 quilos. Mas talvez por isso os monitores ficaram mais leves. Pra crianças conseguirem carregar, cara. Puta que pariu. Agora eu não ter sido bombeiro me doeu mais ainda. Um emprego bom. O que você queria? Trabalhar com o quê? Fala agora. Ah, qualquer coisa eu tô aceitando. Não, a Cris tá aqui. Fala de uma vez. Fala. Qualquer fala, coisa fala, não. Fala. Qualquer fala. Coisa já tem esse podcast. Ninguém já vai tem esse substituto de qualquer coisa. O que você é o meu sonho? Na verdade, eu queria ser rica e não ter que trabalhar, né? Mas isso é bom. Mas acontece é que... Eu sonho até hoje que meu pai vai chegar e falar pra mim, filha, a gente é rico... Você não precisa trabalhar, não precisa fazer merda nenhuma. Nossa, vamos era lá. Só uma pegadinha pra testar seu caráter. Isso, seria maravilhoso. Eu já... Queria saber até onde você ia chegar, já vi que não é muito longe. Então é bom já falar que é rica. Já vi que você tem 18 anos, é uma vagabunda. Meu pai fala isso direto e ele nem é rico. Ele só é drogado. Filho, você é rico. Apesar de ser uma vagabunda. Bigode cheio de cocaína ali. Ai, filho, você é rico, rico de saúde, é rico de amor, você tem um pai que te ama. Um pai que é exemplo. Não, Gabriel, eu queria ter um pai melhor. Muito bem. E você, Maicon? Bom, eu, como um profissional de TI, também conhecido como carinha da informática... E já tá ficando velho, porque já deve ter 19. Daqui já a era, pouco né? já era. Já, se eu fosse você, tentava ser bombeiro. Há tempo. Bom, tudo que eu queria era ser bom nisso. Na informática, Zé. Por quê? Você faz e não se acha bom? É aquilo da idade, né? Por exemplo, você trabalha com... quer ser um hacker lá, sempre tem um asiático de 8 anos que faz melhor. Em tudo. Em tudo. Então você queria ser um hacker, você queria ser um fodão. Você queria ser o Michael Jordan dos teclados. Não, ele queria ser um asiático dos teclados. Michael Jordan ia sujar de frango o teclado. Ou de gloss. Não sei. O que ele usa? Tá, ok. O Michael queria ser um asiático hacker. De 8 anos. De 8 anos. Eu acho que é meio doente. Ai, queria ter 8 anos. E também uma princesa. Eu queria ser a Mulan. Mas a Mulan da informática. Exato. Mulan que não precisou ir pra guerra porque sabia hackear. E não tem que criar dragão, né? Dragão anão. Exato. Caramba, bicho. Então tá. É sonho, bicho. Esse é o problema da gente não estipular regras. Muito bem. O que você queria dentro da ética? Tem que falar melhor. Dentro da mesmo. Pessoa normal. E você, Gabriel Asmar? O que você Cara, eu queria? Tenho um sonho. Eu tô aí no muito tempo aí buscando, né? Tá na labuta. Tô na labuta, mas até agora não recebi uma carta da Netflix falando que eu vou ser patrocinado. Mas é o que você queria. Eu queria um patrocínio vitalício. O pior é que você da Netflix. Não é nem um patrocínio gigante, não. Não. Quanto custa uma conta na... Não vou perguntar pra Michelle, que ela não tem emprego. Não sabe nem o que quer pagar uma conta. Mas quanto custa uma mensalidade? Acho que é R$29,90. Você queria um patrocínio de R$360 por ano. Exato. Da Netflix pra você já fazer o que você já faz. Pronto, já tava ótimo. Muito bem, Gabriel. Ah, ele podia ser um patrocínio, por exemplo, de R$3.360 pra eu também não ter que trabalhar. E só assistir série, mas... Não, mas você mandar queria uma ser pipoca, um... mandar uma pipoca Isso. também. Balde de pipoca. Um kit, né? Um kit mensal com pipoca. Uma cesta básica de assistir série. Exato. Um sommelier de séries da Netflix. O que teria numa cesta básica de assistidor de séries da Acho Netflix? Acho que primeiro um pinico. E um torrone. Pra você colocar a pipoca dentro. Isso. Tem um torrone também, porque sempre tem em cesta básica um torrone. Mas aquele torrone que não é da marca torrone. Não, que marca torrone, marca paçoquita. É aquele que a massa do torrone já vem dura e seca e o amendoim já vem murcho. Já. Os caras invertem, é o torrone inverso. Tem dois, três amendoim ali. É o torrone pra velhos. Ah, é verdade. Então tem que ter um perico, um torrone, um torrone só ou 30 torrones por dia? Não. É uma por cesta. É uma cesta básica mensal. Mensal, é. Não é diária. Os caras não vão mandar uma por dia, o frete disso. Você é louco? Você é louco? Você tem que estudar logística, apesar de já estar velho. Qual que é a idade limite? Que 21. É, 21. 21, então tô fodido. Então 30 torrones, né, pô? 30 torrones? 30 torrones. Beleza. Então pipoca... 30 vários sacos pacotes, de pipoca, tá? Vários pacotes. Micro-ondas? Lógico. Porque, porra, quem assiste Netflix patrocinado não tem tempo de lavar louça, fazer pipoca. Põe lá no micro-ondas. não, um carrinho de pipoca na frente da sua casa e você não, vai buscar a hora que você tiver. Mas ele vai ter que sair pra pegar. Que cesta básica empacota um carrinho e um vendedor mas dentro. Mas aí que tá, não é mais a cesta básica. Você tá sendo um sommelier de Netflix. Não, mas... Não, mas o meu sonho... Atender o meu sonho era custo ser patrocinado. Disso, cara. Vai pra Netflix, você cara. Tem que fazer administração de empresa. Qual que é a idade limite? Qual que é a idade limite de você, 22. Filha da puta. 14 anos atrasado. Pipoca de micro-ondas, que é melhor do que a de pipoqueira. Tá, é mais fácil também. É mais gostosa, tem vários sabores. Tem vários sabores. Pra não enjoar de Mas pipoca. Tem pipoqueiras de vários sabores também. Mas todos são salgados. Mas tem vários sabores. Então, que mais? Um pacote de internet decente, pra não travar. Um modem 4G, pra que caso você precise sair, por exemplo, ir num casamento, é padrinho. Ele pode ir assistindo. Exato. Não, ali no altar, aquele momento ali, ele tá ali assistindo, por exemplo. Um fone, né? Também não atrapalhar a cerimônia. Um fone, então, um fone por mês. Um por mês? O que ele vai fazer com o fone? O desgaste do fone. Você vai viajar de avião, os caras te dão fone, porque não pode mas não um fone profissional, pá, de rádio. Um por mês, um cara. Fone. Um fone. Ou melhor. Dois fones. É. Um pra cada orelha. É melhor mesmo. É muito melhor mesmo. Fica até melhor. Ou então, em vez de do patrocínio, a gente pode fazer um serviço VIP da Netflix, que não se chamaria Netflix, se chamaria Homeflix. Oh. Seria uma casa de assistidores de série. Uma casa de banhos que tem Netflix. Mas que porra de casa de banho? Você com essa sua taradinha de novo aqui. Coloca meninos asiáticos de 8 anos. Um deles o Michael. Hackeando. O cara fica na banheira, charuto, pipoca. É, exato. Não pareceu bom você falando. Fala em voz alta de novo. A casa de banho, tem com banheiras quentes, charuto, pipoca. Massagem. Casa de banho. Da Netflix. Netflix, cara. Com home theater. É isso que você queria. Sim, uma bela tela grande, 150 polegadas. Aí, eu acho que ele tá pedindo muito. Porque aí acho que também... não. Aí não dá pra ver direito. Não, 148 polegadas não, é o melhor. Mas o ambiente vai ser muito úmido também. Mas daí você passa pasta de dente na tela da TV. E uma TV por mês também. Aí então, o vapor já não estraga. Mas daí o negão vai ter que me visitar. Levar pasta de dente. É, lá ele vai estar tentando pegar as fraldinhas, né? Tá certo. Muito bem. Mas você tem algum eu queria aí? Eu tenho. Não almejo tanto igual vocês. É, você quer tipo, ser asiáticos de 8 anos. É. Um emprego. Ter um cérebro normal. Igual o Anderson falou. Não foi isso que ele falou. O ruim de almejar um emprego é que você pode conseguir. É. Aí que é o problema. Esse que é o problema. Mesmo porque pra você ser um asiático de 8 anos, você já tá um pouco velho. Qual o limite? 8 anos. Então passou. É, passei um pouco. Passou. Mas eu, por exemplo, queria que aquele empacotador de supermercado, quando está empacotando suas compras, e ele dá um nó no saquinho, eu queria que as mãos dele explodissem no exato momento em que ele dá um nó na porra do saquinho do supermercado, cara. Era isso que eu queria. Simples assim, não queria nada mais que isso. Senhor, agradeço a preferência. Obrigado por... as minhas mãos! Ele nunca mais ia dar nó em nada na vida dele. Não ia deixar de ser um desgraçado que faz você chegar na sua casa ocupado e ter que desdar nós em sacolinhas de supermercado, muitas vezes compensando rasgar a sacolinha em vez de você colocar ela no lixinho do banheiro e ser sustentável igual Wesley Zop prega. Não. Sim. Aquele desgraçado... dá nós. Mas você não sabe qual o curso dele de nós? Não. Você não poderia querer saber desatar nós? Eu não quero. Saiba desatar eu não nós. Quero nós das minhas sacolinhas do supermercado. É isso. Na sua vez, você pode falar que queria desatar nós. Não, mas na sua vez, você fala o que você quiser. Okay, na minha, falando, eu falo o que eu quero. Você não pode também querer desatar eu nós? Eu posso, mas não quero. Parece que em 2018, um personagem que estava meio ausente no Chorume voltou. O desatador de nós. Não. O juiz dos termos. Não, é o juiz. Eu só tô comentando. Ele ganhou dois Chorume Oscar julgando a gente, ele quer apelar pra isso. Tô perguntando se você não poderia querer. Tanto, você falou que sim. Tanto Lula pra ser julgado aí, você quer me julgar eu. É isso que eu queria. Não sei se vai se tornar realidade. Que as mãos explodam? Não sei também. Não me coloca, tá vendo como você coloca errado a história? Ué, foi o que você falou. Me colocando como vilão. Não. Ai, as mãos explodam. Não, as mãos vão explodir aleatoriamente. Ué. As mãos vão explodir assim que ele deu nó na sacolinha de compras. É como se ele, no momento do nó, ele riscasse um fogo. Exato. Vai ter avisos. Não vai ser do então, lado. Então aí já não é tão maldoso, não. No mercado vai ter aviso, ó. Não dê nós na sacolinha do supermercado. Risco de explosão de mãos. Risco não. É, porque vai que não funciona. Não sei. Não sei qual é a ciência. É uma ciência falha. Não é uma ciência exata aí. Tá. A explosão de mãos aí. Mas é isso que eu queria, cara. Ia ter vidas melhores. Ah, até que... não é uma má ideia, porque eu também não sei desatar nós. Também sou incompetente igual você. Não. Eu sei desatar, mas não, eu perco muito tempo fazendo. Ah, acho que não perderia. Mas... Só que o problema da sacolinha que eles amarram é que é impossível tirar aquele nó. Eu não sei o que, que eles fazem, é um nó de escoteiro, sei lá o que, que é, mas é impossível. Ferro. É impossível. Não, compensa rasgar por baixo e... E usar a sacolinha ao contrário. Fica mais vedada pelo nó do que pelo plástico. Cara. Boa, uma boa ideia. Boa ideia. Eles fazem isso pensando nos motoqueiros, né? Pra quando pegar chuva e não entrar água. Não, pode ser. Eu fazendo uma despensa do mês. Então não foi tanta coisa. 60 quilos de comida. O cara acha que eu tô de moto. Cara, a gente ia carregar 500 pães. De moto. 500 pães é possível. Né? Ele pode ter no mercado de patinete. Mas se ele não quer que amarre a sacola, é o desejo dele, eu cara. Eu tô com 3 filhos no colo e minha mulher. Ele acha que eu fui de moto no mercado. Eu não sei qual é a sua moto. É pão explodindo, rapaz. É isso que tem que ter. Eu tô com uma camiseta. Moto nunca, moto não. Morra, motoqueiro. Paca tatu, motoqueiro não. É uma boa frase. E aí? É, não, daí você não pode ser motoqueiro. Muito bem, ó, o Anderson Negão falou que deu uma de mágico de Oz aí, falou que queria ter cérebro, você não jogou. Mas é porque... mágico de Oz, né? Mas, ele não tem mesmo. Eu não sabia da sua inabilidade talvez, de desatar nós, é isso. Talvez fosse né? Uma... Sabe o que ia acontecer? Ia acontecer um paradoxo temporal. Quando ele desse o nó e a mão dele explodisse, ele também não ia conseguir desatar nós. Percebe? Ia começar a odiar o empacotador. Como eu vou além da superficialidade, vocês. É assim, agora eu percebi a profundidade do seu desejo. Exato. Quer dar nota agora de 0 a 10 ou não? Não, eu não sou de dar nota. 7. Mas não vou dar nota. What do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman. Mas esse podcast é um lixo. Não, é o lixo do lixo. Toda vez que alguém virasse uma esquina ou tivesse que dar seta e não deu seta, subisse um pino no rabo do carro. Mas seja automático do carro isso daí. Entendeu? Pá, não deu seta, virou, mexeu no volante. Sem seta, pino no rabo. Pino no rabo. Mas às vezes pino. Vai ter gente igual o Anderson Negão que vai começar a virar sem dar seta. Antes até dava. Mas exatamente pra isso. Não, antes até dava seta. Não. Tá, como é uma inversão dos valores? O cara quebra. Pino no rabo. Não, se for de opcional de fábrica de não colocar seta, então já tem um pino fixo. Não é nem que sobe o pino, já tem o pino. Não, então, daí ali. É isso que vai acontecer. Vai inverter, vai ter mais gente não dando seta. Ah. Ok. Tudo mas bem? Aí você já sabe o porquê que não tá dando seta. Então o seu problema não é a seta. Você quer ter um pino no cu, hein? O pior é que eu dou a seta. Mas é só... isso que você quer. Eu não vou negar. Olha só, Gabriel Osmar. Não, como esse cara é pilantra. Ele quer falar, eu queria um pino no cu, mas tem vergonha. Fica chato, né? Aí ele arma todo um teatro e para de dar setas do trânsito. Começou querendo pegar na mangueira. É, exato. Há 3 meses que a seta dele tá queimada. Ele chutou a seta da moto. Eu tinha sonhado que já tinha essa realização. Quebrei a seta da moto. Não, não, mas isso também se aplica às pessoas que deixam a seta ligada? Ah, a seta eterna? É. Não, mas o seta eterna não funciona tanto com o carro, tanto quanto na moto. Ah, não. No carro, normalmente, já... Ele volta já ali, volta, né? Já volta. Mas na moto... Não, mas não, boa. Passou do limite do que seria a curva ali, com a seta ligada, pina no rabo, bicho. É isso. Perceba. Ele falou que na moto não tem a volta da seta. Ele falou, então, pina no rabo também. Tá bom, Esdenove. Não. Então, e o cara que tem que parar no par e não para? Não, mas daí vai ser a pena do rabo, que ele tem que pagar da batida, caso ele seja um empregado, né? Senão não tem como ele pagar. É verdade. Mas daí nem vai ter veículo, vai andar de carona como, com o namorado, esse tipo de coisa. Falar que gosta do namorado só por causa da carona. Ah, Wesley Zop, eu assim como Gabriel Asmar no último episódio, eu tenho algo que complementa aí a sua fala. Diferente. Vai. Você pensa pequeno quando o assunto é trânsito. Não é que eu penso pequeno. Você tem a mente pequena. É grande. Não, eu queria... Deixa eu ver como que eu chamo isso aqui. Tá. Eu queria... Não, pode ser eu. Pode ser eu. Mas não precisava ser. Você quer que aconteça. Eu quero que aconteça. Com alguém. E eu não posso ajudar a sociedade sempre. Eu já faço esse podcast. Sim. Já faz demais. Eu já sou altruísta o suficiente. Já faz demais, Então eu queria que existisse um carro justiceiro. Carro justiceiro? Pra fazer as leis, a justiça do trânsito. Um carro, um guarda. Não. Um carro justiceiro. Um tanque, um tanque. Aliás, justiceiro não é a palavra certa. É um punidor. Um punisher. O cara que faz a punição ali. Por exemplo. Eu não entendi. Um pino no cu. Motoqueiro veio. Não deu certo? Esse carro veio e atropela. Vai danificar o carro, você sabe. Não, mas é aí que tá. Ele é um carro punidor. Ele tem dinheiro. Ah, ele não se importa com o valor do carro. É como se fosse o carro do Batman punidor. Ou até já tudo, como fala, a prova de bala. Exato, mas tem que ser um carro que ninguém perceba que ele é o carro punidor. Tem que ser mais... Um Fusca, então. Ninguém vai esperar nada de um Fusca. Exato. Daí, por exemplo, o cara vem, te corta. Corta o carro punidor, porque não sabia que era o carro punidor. Não sabe, né? Sai, ele ativa o botão, sai uma lança do carro punidor e pá! Tipo aquelas bigas que saem da roda. Atravessa o carro do cara. Não precisa matar, não. Sem matar, isso que eu ia falar. É só pro cara ter o carro danificado. Esse carro punidor já existe, é o Fusca Azul. Ah, e aí? Muito bem, o Fusca Azul, melhor aí. Fusca Azul, então. Ninguém vai desconfiar. E todo mundo brincando de dar soco no outro enquanto ele tá passando. Se distraiu. Exato. Então, o carro punidor pode fazer... Por exemplo, o cara estaciona numa avenida, que já não era pra fazer. Que pode, você sabe. Mas não era pra poder. Tá. O cara estaciona numa avenida, o que o cara faz? Porque não tem punição. Abre a porta pra avenida como se fosse o rei da avenida. O que o carro punidor vem? Vem e arranca a porta, bicho. Mas sem atropelar o cara. Não, ele não tem medo de danificar o carro dele. Ele vem, arranca a porta, o que o cara acontece? Ele aprende. Ele não vai estacionar mais na avenida. Ou pelo menos vai ter cuidado pra abrir a porta dele. Vai olhar antes. Exato, de abrir a porta. Porque nunca sabe quando é o carro punidor. Sim. O cara veio, não parou no par, igual o Gabriel Osmar falou, o carro punidor veio através e tá no meio dele. Não, nem tinha que passar. Mas viu que o cara passou no par e vai e bate nele. Ele tem que punir. E daí, se não conseguiu, persegue e pune. E bate. Então, sim. Entendeu? Carro punidor. Eu queria que... Lança-chamas. Lança-chamas, flecha saindo, bala, né? É o seu amigo Botijão. É por aí, cara. É loucura. É o carro punidor, cara. Ah, mas ó, é uma boa ideia. Você no Senado pode até fazer isso aí. Um carro polidor por cidade. Mas e os pedestres que atravessam fora da faixa? Aí tudo bem. É um carro, ele só pune carros. Aí a gente vai precisar de um pedestre. Cara, não, um cara que vai ali pra bater na cara. Que anda com uma régua de madeira e vai dando reguardo nos outros. Uma palmatória e bater nas costas, né? Eu acho que... Pode até ser o copiloto do carro punidor. Ele desce. A pé, ele tem que ir a pé. Opa, para um minuto aí, velho. Pá! Olha a faixa de pedestre, amigão. Tava a 10 metros, filho da puta. Filho, espera a sua vez pra atravessar. Atravessou a rua na diagonal, filho da puta. E se o carro punidor te atropela? O cara atravessa na esquina, na diagonal. Copiloto é obrigado aqui. Descer. Palmatória nas costas. Duas reguadas. Aí é uma costatória, não é uma palmatória. Mas pra entender o que seria. Tudo bem. Às vezes eu falo costatória, ninguém entendeu o que era. Lógico que o carro punidor não... Não tem como estar em todos os momentos. Claro, mas tem vários carros punidores. Mas o cara não vai saber também quando o carro punidor está lá ou não. Ah, porque não é todo Fusca Azul. Não é todo. Ah. E às vezes pode ser um Fiat 147 branco. Que é, puta, bem raro agora. Bem... Esse, eu ia desconfiar desse. Pode ser um Versalhes prateado, hein, pessoal? Pode ser. Quem dera, então, estivesse andando. Ó, queria ter poder de teleporte pra não precisar do trânsito. Maldito! Ah, muito bom! Não, mas fiquei sabendo que uma criança asiática de 9 anos já inventou. Mas ela tá atrasada, tinha que ser com 8. Tinha que ser com 8. Ele é considerado, entre os asiáticos, ele é o burrão. É um prodígio tardio. Muito bem, então teleporte pra não ter trânsito e... Não ter perigo de ter pinos no cu ou encontrar o carro punidor, pelo jeito. Mas uma dúvida. Até agora eu não tinha falado de teleporte. E aí, quando a gente pressiona, eles já se revelam. Então ele já mostra que ele é um cara que seria... Punido. Seria punido. Exato. Como pedestre, como motoqueiro. Como... Do jeito que o cara é capaz de fazer cagada até no teleporte. Não, eu Senhor, queria... não coloque a mão no pinto no teleporte. Coloca, bota com o pau na testa. Ai, culpa do teleporte. De novo, Michael, cara. Essa piada não tem mais graça. Olha, eu sou Lula Molusco. Daí vai precisar do cara punidor do teleporte também. Não, mas como que funciona o teleporte? Eu tenho essa dúvida aí. As pessoas entram num lugar e aparecem em outro. Sim, mas, não, mas você entra numa cabine. Um exemplo. Não necessariamente uma cabine. Mas um exemplo. E você vai a cabine não é obrigatória. Não é obrigatória. Deixar isso claro. Mas existem cabines públicas e teleporte. Acho que nem todo mundo vai ter um aparelho próprio aí. Não, exato. É. Normalmente o povão vai ter que usar o público. Tem que usar o público. Não, e tem fila. Ah, é ruim a fila. É, você pode esperar na fila, entrar no teleporte e voltar pro final da fila. Exato. Não, mas aí que você vai? Você vai pra outra cabine ou você vai pra qualquer lugar? Aí é cabine, outra cabine. Se, ah, mas se é o próprio se é do cabine... relógio, você tem que ir no ambiente. É tipo Wi-Fi, entendeu? Ah, tá. Aí você vai pro Wi-Fi ali, o perímetro onde o Wi-Fi... Alcança ali. O Telefi. Sim, o Telefi. Você não sabe o termo técnico. É, não sabia. Ele permite aí, normalmente uma Praça da Sé, vai. Daí ali a Praça da Sé, as pessoas se teletransportam pra lá. E tem também 4G aí de teleporte também, caso a pessoa não tenha essa abrangência não, do Wi-Fi. Não. Né? É óbvio que não. Ah, não, nem dá certo. Você não tem o conhecimento mínimo de teleporte. Se parar pra pensar, nem tem lógica mesmo. O senhor não estudou essa volta. Não faz sentido. Pelo jeito. Não faz sentido mesmo. Não. Se você usa o teleporte que você não quer se movimentar, pra que você vai usar redes móveis? Não faz sentido. Exato. É, pô, tem todo sentido isso aí. Tem razão. A não ser que você tenha o poder de se teletransportar para lugares que estão consumindo carboidratos com queijo. bom, mas daí... Aí sim, aí então, mas daí são poderes, daí não são, aí são poderes humanos normais. Não obedece à ciência do teleporte. É, assim. Pra quem não entendeu o nosso episódio aí de Super Chorume, poderes que gostaríamos de ter. Super Chorume 2. Isso. Lá falamos mais sobre a ciência do teleporte. Mas é um teleporte mais específico. Exato. Muito bem. O senhor é burrão mesmo, hein? Não, eu sou ignorante no assunto, cara. Você já está velho para estudar teleporte, pelo jeito. Qual é o limite da idade? 8 anos, já foi falado. Não, mas na Ásia. Não, tô falando no Ocidente. Não, mas só tem na Ásia isso aí. Ah, só na Ásia tem? Exato, cara. Pô, você vê alguém se teleportando aqui? Mas às vezes você não tá prestando atenção. Podia ser. Cadê a pessoa? Tava aqui agora. Cadê? É verdade. Acontece. Pouco falaram o que aconteceu com o pai do Wesley. Mas depois eu vou me teleportar ali pra buscar um cigarro e um litro de vinho. Cara, voltou 30 anos depois e roubou o carro dele. Puta, pior que foi mesmo. 15 anos depois, cara. Tá, desculpa exagerar. Ele não perdeu o time, não. 30 anos já ia estar muito velho. E qual carro que ele ia pegar também? Ele já queria pegar o primeiro carro, entendeu? Que é pra traumatizar. Mas talvez ele tenha sumido porque ele é o motorista do carro punidor. É. Será que é? E ele passou toda uma informação aí que tinha morrido. Maldito, cara. Super-heróis fazem isso. Besteira. Ou punidores. Eu queria comer e não engordar. Ah, mas isso. Pô, gênia! Isso é genial, bicho. Gênia, pô. Aí eu. Quem não queria isso? Não que hoje em dia a gente se prive de algo pra não engordar, né? Ah, não, mas. Mas você fica pensando que. Pô, isso aqui. O problema é não conseguir ver o próprio pau, Márcio. Essa é a verdade. Eu acho que não é o problema dela, isso. Não, acho que não. Sabe uma coisa que seria maravilhosa? Se a alface tivesse gosto e aparência de bacon, mas fosse alface. Com a caloria do alface. Isso. E o benefício. E os benefícios do alface. Imagina só um nhocão assim, bem mara, com, sei lá, benefícios de beterraba. Seria maravilhoso. E a beterraba não tem benefício algum. Isso. Ou seja, o problema estão nos nutricionistas. É. Claro, que fica inventando calorias. Que fica inventando beterrabas que fazem bem e nhocos que fazem mal. Exato. Não, isso aí é culpa do asiático que perde tempo inventando máquina de teletransporte. Exato. Em vez de inventar algo mais útil, com a beterraba inútil. Exato. O nhoque saudável. O nhoque saudável, com gosto de bacon. Isso. E mais, com textura de alface, não entendi essa parte. Tá, não. Mas tudo bem. Coisas boas não teriam muitas calorias, exato, é exato, cara. E comer ou engordar e... Porra, cara, isso seria fantástico. Bom. Ou comer, deixar fit, né? Tipo... Quanto mais você come... Mais maromba você fica. Porra! Que é? Agora, uma denúncia. Que é o que nos ensinam desde criança. Come pra ficar fortinho. Ah. E você, como criança, come achando que vai ficar o He-Man. Aí você vira o bujão. É. O bujão ia currado nas construções. Aí depois. Entendeu? Eles falam, come tudo pra ficar fortinho. Vou te dar um exemplo. Dê, por favor. Esses dias chegou meu pai e falou, nossa, você está um obeso, hein? Um leitão, você está barrigudo, você está mais gordo que seu tio Luiz. Essa daí é a, e seu tio Luiz é gordo. É a régua lá em casa. O tio Luiz está quase na última. Fahrenheit, né? O tio Luiz vai no cinema e senta perto de todo mundo. Tão gordo. Independente de onde ele senta. Cara, tá aí, tudo bem, eu aceito a crítica normal. Não, pô, tudo bem. Você olha no espelho, tá um leitão mesmo. É, meu pênis diminuiu nesses últimos anos. Sabe quando engorda a volta do pênis? Você tem que apertar na lateral pra ver o tamanho que tinha. Pra mijar? Sim. Antigamente você ia mijar, o pau saltava pra fora. Negócio já aí. Ele até tenta soltar pra fora hoje em dia. Agora você tem que caçar hoje, o pau. Hoje é uma nascente. É um olho d'água. Olho. E não tô falando do cu, não. Poço fundo. Não, com o cu saiu pra fora. Tô falando do cu, não, que o Wesley só ficou fundo. Hoje em dia ele mija sentado e caga de pé, é isso. Pessoal pede nudes, ele já manda foto do cu, não. Não é nudes também? Tô falando de pau. E aí, o que que acontece? Me criticou, tudo bem? Aceito? Não, assim? Não. Tá, te criticou. O expôs ali, explanou sobre a minha realidade. Só que eu sou um cientista, né? É. Então eu sei que o fato... É, maratonista que não é. Um fato expressa a realidade. É verdade. Então, falou que eu tô gordo. Lógico, não precisa ser nenhum gênio pra estabelecer esse conceito, né? Sim, sim. Mas e aí? Aonde está a falha disso tudo? que logo 10 minutos depois ele serve uma vaca atolada. E eu sou obrigado a comer igual um porco. Não sei se será obrigado a comer. Sou, porque não pode sobrar comida, ah, né? Ah, é verdade, você foi educado a não sobrar. E aí, daí você come lá duas pratadas, pessoal, come mais. Tá comendo não gostou, porco, não gostou? Não gostou. É. Come mais mandioca, batata, arroz, pão, coloca tudo dentro de um pão. E aí, põe em cima da pizza. E faz nhoque, corta e faz um nhoque. Então, bicho, tá vendo a falha aí? Eu achando que estava comendo pra ficar fortinho, de repente fiquei gordo. Peraí, você tá forte. Mas eu achando que... Eu falo, vou ficar igual o The Rock. Ali, batata doce de madrugada. Aquela puta peidança. Tá explicando, eu tô virando The Rock. É macarronada. De madrugada. Tendo que jantar 3 vezes, pensando, porra, bicho que tá crescendo. A Ju não entendendo nada, mas de repente, quando eu notei, tô gordo igual o Tio Luiz. Isso ninguém fala, pessoal. Quando você se torna o Tio Luiz da família? Apesar da sua família, às vezes nem tem o Tio Luiz. Já virou uma regra padrão na sociedade. Mas você percebeu? É o que eu tô querendo dizer. Mas você, na sua percepção da comparação, da autocomparação, você vê que o seu Tio Luiz emagreceu ou não? Não. Ele já emagreceu por conta. Porque... Não, ou você que engordou. Não, porque ele tá naquele zero carboso lá. Como que a pessoa... Eu não sei do que você tá falando. É uma dieta que a pessoa não come carboidrato. Ah, e morre, né? Toma nhoque saudável, é isso que eles comem. Hã? Nhoque saudável eles comem. Mas sem carboidrato não é nhoque, é um bolo de carne. Presunto, é só presunto. Um bolo de carne ali. Que... Entendeu? Então... Chama, isso deixa chamar almôndega. Então ele emagreceu pra caramba. Mas esse ano, 2018, é meu ano. The Rock vai surgir aqui. Os ouvintes nem vão reconhecer minha voz, que vai estar o pescoço musculoso. Vai ficar diferente. Vai dar aquela afinada. Afinada na voz. Vai ficar muito pouco o ar passando ali, vai ser fino, agudo a voz. Então, muito quer bem. Dizer, não vai mudar muito, não. Então, concordo com a Michelle. Não, seria excelente mesmo. Seria maravilhoso. Outra coisa também que é o problema de não ter comida saudável é você namorar. Por exemplo. Não, peraí, não, gente. O Michael tá aqui. O Michael tá escutando. Você não quer trocar outra? Troca essa aí. O problema é namorar pouco tempo com o Michael. É isso. Ah, é. Mas eu já namoro há 3 anos. Uma vida, hein? Puta. Esse ano já vai fazer 4. Pra tudo que é uma coisa chata, parece que o tempo demora pra passar. Entendi. Acho que não foi isso que ela quis dizer. Ah, não era isso? Não era. Mas conte. É que o problema é a sogra. A sogra não, só faz comida aí. Gostosa. Ah, eu ia falar que a sogra que morra, então, mas não, então não é isso. Não. É que, no caso, a mãe dele faz comida muito boa e a minha mãe também. Aí eu vou na casa dela, vai me agradar, faz comida boa, lasanha. O problema é que a sua mãe também é sogra dele, então Michele, o problema é com a sogra. Michele, não acredite em sogra boa. Ah, eu sou obrigado a explanar a realidade. Você vai falar. Eu acho que não devia falar. Sou obrigado. Eu acho que não cabe ao assunto, mas tá, fala, vai. Michele chega final de semana lá. Sabadão, que é uma leitoa, uma pururuca. É que todo sábado. Exato. Na janta, uma feijoada. É mais light, leve. De madrugada, batata frita. Sim, sim. E passa um final de semana inteiro a comer. Por 4 anos. Três anos. Mas vai completar 4. Se chegar. Sua sogra está fazendo o João e Maria com você. Ela está te engordando para um dia a Michael olhar e falar, nossa, Michele engordou, hein? Está na hora de terminar esse namoro. Tá parecendo o Tio Luiz. Pega a régua do Tio Luiz ali. Não sei se é a Michele ou meu Tio Luiz. Mas você não tem Tio Luiz, mãe, né? Você não sabe o que você tá dizendo. É isso, é uma armadilha. Fuja disso, Michele. Não vá mais nesse lugar. Faz sentido. Michael, me convide lá, estaremos lá. Vamos matar essa leitura. Eu farei esse sacrifício pra manter esse relacionamento, meu amigo. Agradeço. Eu acredito no amor. Enquanto isso, vamos dar pés de alface pra Michele. Exato. Só não comparam ela com o Tio Luiz, porque o Luiz é meu pai. Mas ele é tio? Também. Ah, então é ele mesmo. Exato. O seu pai é o gordo da comparação. Exato. Você não sabia, mas seus primos falam. E você, Gabo? Eu sou um rapaz simples. Você é mesmo. Eu tenho um desejo Tem. Simples. Você é desejoso mesmo. Eu sou. Mas eu queria que em 2018 eu tivesse um bom bordão. Simples, simples. Mas você vai conseguir. Eu vou conseguir. Eu contabilizei ali, você no, na corrida chorou o Oscar, já começou com quatro boas falas contra zero do Zop. Do Zop. É só eu e ele que tá competindo aqui, né? Normalmente cara, é. Cara, depois do Negão ter falado que ele queria não ser um iludido na vida pela beleza alheia. É bom, tem razão. Então, Gabriel, pensou em um bordão? Às vezes ele quer lançar aqui agora. Vai, bordão, manda por enquanto. Não, o bordão é esse, eu só quero um bordão. Aí. Não, olha como o cara quer te derrubar. Não, é a mesma investida do pino no cu. Ele fala uma coisa querendo outra. Não, tá não, vendo? Não. Você não entendeu. Ele é traiçoeiro, cara. Você não entendeu a isca que ele jogou. Às vezes o Wesley Zop se veste de travesti pra te enganar. Pra te tentar. Exato. Uma que eu nunca enganei. Eu não me vesti de travesti. Mas você vê como ele joga, porque ele fala que o meu bordão vai ser. Eu só queria um bordão pra ele completar. Ai, João. Nem faria isso. Maldito leitor de mente. E você, Anderson Negão? Eu queria que a gente transformasse nosso cérebro em HDs. Em HD? Sim, em HD. Você não pode alta definição. Não. Bom, eu preferia que fosse um HD. Médicos vão fazer a anatomia do cérebro. Às vezes não conseguem enxergar tudo que o cérebro oferece. E agora estando em HD? Em HD. Não, e outra. Qualquer queda, acabou. Já cara, um monte cerebral. Morrer, mas isso pode acontecer com o cérebro comum também. Não, mas não é qualquer queda, né? Mas um HD é qualquer queda. Qualquer que era. Um pendrive. Ah, não, então, vamos SSD. Vamos supor. Um pendrive que um amigo seu traz do Paraguai nos anos 2000. Um exemplo, tá. Vende pra você por R$1.000, porque o pendrive cabia 320 gigas, segundo ele. Nem, não tinha nada desse patamar de gigas. Não existia HD externo. Não. O pendrive mais Chuck Norris era 32 gigas. Exato. Não, mas era o... Porra! Você pagava, sei lá, R$5.000 o pendrive. E aí esse amigo, que não é o Wesley Zop. Claro que não. Traz um de 320 GB que cabia menos que um disquete. Você salvava uma foto e nada mais caberia nele. Não. E depois de você ter salvo, você fala, pô, pelo menos consegui salvar essa foto. Não, quando você conectava, ele formatava direto a memória flash. Por isso que cabia tanta coisa. Era infinito. Dá pra você salvar tudo nele, né? Na verdade, ele tava mandando pra nuvem, a gente que não sabia. Ainda é, não tinha essa. Ali que a gente aprendeu que não dá pra comprar coisas de Wesley Zop. Coisas que ele promete no futuro. Ele perde o time. Mas tá, então você queria que os cérebros fossem iguais pendrives, HDs. Gás HD. Hard disk. Exato. Falei certo, Marco? Você que é isso da... mesmo. Winchester. Mas é assim mesmo? É assim mesmo. Então tá. Mas você queria por quê? Pra gravar muita informação ou pra conseguir, sei lá, tipo, baixar informações? Ou pra também. Apagar informação. Ou também. Pra não esquecer isso. Mais nada. Tudo isso, né? Vocês colocam lá em camadas. Ou ter mais um buraco pras pessoas conectarem você. Bom, ia ser um problema aí. Eu não vou negar que vai ter que fazer. Na nuca do cara, não. Né? Eu não vou negar, não. Apesar de já ter nuvem. Mas eu não vou negar que precisa. Sim. É porque o buraco é o garantido. É igual o exame de próstata, né, cara? Já tem via sangue, mas a dentada que te garante. Não, e outra, o buraco tá feito. Agora do sangue vamos te furar. É, exato. Como diria o ditado, um buraco é um buraco. Claro. E aí, pra quê? Você armazena só as informações que você precisa. Vai ter um limite. Você não pode lembrar de tudo também. É, igual o cérebro, talvez. Eu não lembro também. Não, mas calma, você pode mexer. Dependendo da música, eu posso mexer mesmo. Igual meu cérebro. Tem músicas que eu mexo mais. Mas você podia deletar permanentemente. Uma música que você não gosta. Você viu seus pais transando, você não quer mais lembrar daquilo. E aquela música que tava de fundo. E seu pai de peruca loira. E minha mãe cucando ele. Talvez seja uma cena que você não queria mais, entendeu? Não, talvez seja uma cena que eu não quero apagar. Até pra poder... Que puta cena, hein? E então você faz backup. Não quer apagar? Deixa na nuvem lá. Exato. Mas pessoas podem invadir meu cérebro? Isso é muito Black Mirror. Gostou desse bordão que eu inventei? Gostei. É isso que você tem que fazer pra inventar bordão. É, gostei. Soltar do coração, Gabriel Osmar. Sendo que você não assiste Black Mirror. Não. Não, não vai acontecer isso. O Michael sabe por quê. Por quê, Michael? Fala, Michael. Não sei. Criptografia, ele cara. Ele falou que queria ser bom no que ele faz. Ele não sabe. Ele não é bom no que ele faz. Ele só vem disquete os backups. Eu vou te ensinar, Marco. Mini curso. Criptografia, tipo, você coloca uma senha nas coisas, as pessoas não entram. Marco, 1, 2, 3. Quando as pessoas tentarem descriptografar, vai explodir a mão dela. Porque é um nó. É um nó. Mas nada é 100% seguro. Você que faz sexo sem camisinha foi exposto. Eu sabia que algum dia a pessoa ia saber. Né? Fica colocando a sua senha como senha do e-mail. E-mail do Anderson. Droga, senha do e-mail do Anderson. Senha secreta. Futuro integrante. Não duvido. Tá, daí então você queria um cérebro HD pra conseguir administrar melhor as informações. Exato. Você precisa, sei lá. Precisa de uma informação pra amanhã. Você vai ter uma prova. Ter lembrado o que você pensou pra falar aqui. E não pareceu um retardado. Hipotético. Não que aconteça. Não, claro. Então, nesse dia, eu ia guardar a sua pauta. Mas e aí, por exemplo, se apagasse uma informação importante, tipo movimentos do corpo? Saber dirigir, por exemplo. Saber dirigir. Vai ter informações de movimentos do corpo. É tipo Windows, cara. Windows. Você lembra da pauta, mas não consegue se movimentar. Mas peraí, tipo Windows? Eu não ia querer ter essa porra de cérebro. Tipo Windows. Eu não quero ter essa merda de cérebro. O Windows, você não apaga a pasta 132? Você pode apagar, aí que tá. Aí? Só se for muito burro. Exato. A gente acredita na sua capacidade. A pior falha é o humano. Você coloca HD no humano. É, olha só que genial. Olha esse bordão que o Marco inventou. Olha esse Marco inventando bordão, bicho. A maior falha humana, cara. Boa. É por isso que ele não é bom, porque ele é a falha. Então, na verdade, se ele é a falha, ele é bom. Exato. Então, substituir ele por um robô. Colocar um computador na frente do outro. Resolver os problemas da informática, cara. Sensacional. Excelente. Mas, peraí, o HD tem que ser sem limite, então. Ou não? Não, vai ter limite. Cara. Que sem limite? Existe HD sem limite? Não existe, mas o cérebro, não sei. Não, mas o Zob tá com fornecedor novo aí. Dá um HD sem limite aí. É só você ir apagando o que tem. Você vai, é sem limite, bicho. Mas uma coisa simples, eu queria beber cerveja, cara. É bem fácil isso. Eu queria beber cerveja. Ou você queria gostar de cerveja? Não, eu queria apreciar, cara. Ah, tá. Isso tudo bem. Porque eu vejo pessoas, Wesley Sop, Gabriel Osmar, Anderson Negão, vocês dois eu não sei, mas eu vejo pessoas que naquele calor, naquele sol escaldante, passam no boteco, pegam uma cerveja trincando de gelada e se deliciam com aquilo. Aquela que saiu do cu da foca. A famosa padrão canela de pedreiro. Exato. Pô. Aquela coisa é bonito de se ver, a pessoa coloca a cerveja e bebe, se delicia com aquilo, se refresca. Eu tô com sede agora. De uma tal maneira, cara. Você tá esquecendo o barulhinho. É, exato. Não sei porque ele bebe cerveja enquanto dirige um ônibus. Mas tá errado. Mas eu queria ser essa pessoa que consegue se deliciar. Mas com você sabe. Não, você não se delicia, mas eu já vi você bebendo cerveja. Não, mas eu não gosto, cara, do sabor, eu acho amargo, eu acho que esquenta na minha boca, não chega gelado na garganta. Esquenta na boca que você fica fazendo bochecho. Toda vez que eu vejo, por exemplo, eu vejo o cara tomando aquela cerveja gelada, eu falo, nossa, isso aí deve estar muito... Essa é boa. Essa deve estar muito gostosa. E hoje é o dia, eu penso. Até agora eu não estava pronto, eu não merecia cerveja. Daí você vai, bebe. Porque existe dá pra adaptar, né, um ditado japonês que quando você bebe o saquê, se o saquê está amargo, o problema não é do saquê, o problema é seu, você está amargo. Não sabia disso. Então eu pensei, até aqui pode ser que eu fosse uma pessoa amarga, mas hoje é meu dia. Sim. Hoje eu estou feliz. Hoje eu não estou amargo. Hoje eu não estou amargo, não é possível. E quando eu bebo, eu acho amargo. Eu falo, mas isso aqui é uma merda, cara. E aí todo mundo, ah, que delícia. Nossa, que delícia. Passando no peito, dentro do ônibus do Negão. Pirai é liberado. Mano. É uma boate do Negão. E daí, cara, eu não consigo beber cerveja. Não é uma bebida que me agrada. E às vezes sofro preconceito nas ruas. Não é possível. As pessoas... Fala, você não bebe cerveja, você é um merda. Você é um... Você tem um gosto infantil. Você é um bicha. Já me chamaram de bicha. Mas daí você não tava negando cerveja. Tava dando cu. Você tava... Então é... A questão... Parece o tio Luiz. Sofre no Brasil, porque cerveja é a bebida característica do brasileiro. O bom brasileiro bebe cerveja. Não há nada que substitua a cerveja no paladar. Se subir o preço da cerveja no mercado, você vai comprar cerveja. Você não vai comprar algo que substitua. É verdade. Não vai comprar Skol Beats, por exemplo. Exato. Sim. Não sei que você queira dar o cu, mas tudo bem. Sim, é. A claro, questão né? é, a pessoa se diverte, faz um social. E você se sente aquele peixe fora d'água. E aí eu tenho que pedir uma Coca-Cola, porque é mais gostoso, é docinha, gelada. Nem sempre é gelada. Dá pra pôr gelo e limão. Perto do parquinho. Exato, você e um asiático de 8 anos. Né? Mas falando de negócios. Né? Negócios românticos, sim. Ainda assim, negócios. Não preciso falar que negócio é esse. Não preciso criar provas contra mim mesmo. Exato. Mas a questão é, eu vou no lugar, as pessoas... Ah, bebe uma cerveja. Eu falo, não bebo cerveja. Daí as pessoas têm pensado, nossa, ele é religioso. Ih, melhor... Não, melhor deixar ele em outra mesa. É verdade, não. Ele deve se achar superior. É, pode ser. Entendeu? Pode então, ser. Eu queria beber cerveja, minha vida seria mais fácil. Não precisaria ficar explicando porque eu não bebo cerveja. Ninguém ia puxar mais assunto comigo e a minha vida ia ser melhor. Então, eu queria beber cerveja. Pode. Eu gostei do seu desejo, eu também queria beber cerveja agora. Vamos. Quer, Douglas? Não, obrigado. Por quê? Eu prefiro o licor vaginal da sua mãe. Eu acho que até meu pai preferia, mas ela sempre foi muito seca. É verdade mesmo, é verdade. É raro. É até raro. Né? É uma bebida. Por isso mais que queria, né? Escutar o Chorume! Chegamos ao fim de mais um episódio, talvez com eco, talvez sem eco, não dá pra saber enquanto a gente grava, infelizmente. Mas é a hora da despedida aqui, começar por eles, o casal Ovos, o casal Teleporte, asiáticos de 18 anos. Procurando emprego. Procurando empregos. E talvez sendo punidos aí ao andar de moto. É, exato, serão punidos. Maicon, seu tchau aí pra galera. Falou, pessoal. Típico de asiático. Teleportou. Michele, fala aí do seu blog, fala aí, dá seu tchau, faz a sua propaganda, deixa uma declaração de amor ao Maicon. Amor não, né? Qual é? Tchau, pessoal. Eu adorei gravar aqui. Entrem no meu blog, vai ter muita coisa nova lá. O layout tá bonitinho. é www.falamiche.com. O Falamiche é fala normal, M-I-C-H. Isso, Falamiche. É só você pegar meu nome, que é Michele, e cortar ele no meio. Mas então, entrem lá, tem postagem sobre o Chorume. Ok! Vocês confirem. É verdade, eu já sabia, mas fiz uma nuance. Fiz uma atuação de surpresa. De surpresa. Não, você tá atuando bem. Obrigado. Escola de Teatro Fernanda Montenegro. E se você for dono de empresa, precisar de algum funcionário, então aí, só... Vai passar o currículo agora. Só passar, eu passo meu currículo no CV. Sem experiência. Solteira, não fumante. Exato. Então acessem lá o falamiche.com. Anderson Negão, seu tchau pra galera junto aí. Use todo o seu HD cerebral aí pra esse tchau. Acessem o falanegrada.com. Que porra é essa? É o endereço do HD. Não, tomara! Tomara que não tenha. Misturou as informações ali. Eu falei que esse negócio é Windows, de HD cerebral. Muito bem, Gabriel Asmar, dê seu tchau, fale nossas redes sociais e fale da nossa lojinha também, por que não? Falo. Bom, para você que quer nos seguir nas redes sociais, temos lá no Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, e no Twitter, @ Néctar do Lixo. Para você que quer presentear ou se vestir muito bem, temos lá na nossa lojinha nossas 4 camisetas, modelos totalmente excelentes, acabamento fino e produção própria. Muito bem supervisionada pelo grande HD negro, Anderson Negão. Padrão de qualidade, excelência, Sumaré. Compre lá também a nossa Connector, disponível na lojinha. E meu tchau fica aqui, que eu queria dar um tchau com um bordão, mas como eu não tenho, tchau. Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Temos o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. Tem o WhatsApp, que rarissimamente a gente vai colocar os áudios aqui. Ah, detalhe. É. Meu celular, já falei num episódio, explodiu. Explodiu mesmo. E eu tô esperando quem arrumar. Wesley Zop. Então... Então a culpa é minha. Não, o que eu tô dizendo é que se o pessoal tá mandando mensagens lá e ainda não foi respondido, é por causa que o celular está arrumando. Tudo bem. Então, que o WhatsApp que é o DDD19-99495-5485. Temos também um grupo tanto no Telegram quanto no Facebook, que é o Ouvintes Lameroso. Muito bem, esse foi o episódio que a gente queria, espero. Espero que seja o episódio que os ouvintes queriam também. Aí não sei. Se você quer ajudar o Chorume, não esqueça lá que você pode ir diretamente na nossa esbola, chorume.com.br/esbola, e você aí pode contribuir para o bom funcionamento do Chorume. Desejo a todos uma boa semana, que vocês tenham excelentes dias e que realizem tudo que vocês queriam. Até o próximo episódio. Tchau! Sunny afternoon, night to night.